Olá, bom dia. Esta é a Rádio Mateus 633 e nós estamos falando da cidade de Vila Velha para toda a internet. E hoje, 12 de maio de 2020, uma terça-feira, nós vamos continuar no tema do perdão, perdão e misericórdia. Pastor, mas não está insistindo um pouco nesse assunto? Não está, irmão. Não está. Sabe por que não está? Porque a Bíblia toda, ela quer nos relatar um exemplo de perdão. Mas por que seria isso? É porque o nosso Deus, ele sabe, né? O quanto é difícil entender perdão, o quanto é difícil exercitar perdão e o quanto a falta de perdão faz mal, né? Então é só por isso. E nós vamos meditar em Mateus 18, de 21 a 35, que é a parábola do credor incompassivo. Parábola do credor incompassivo. É texto bíblico. Então Pedro veio a ele e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. 70 vezes 7. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com os criados. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus devedores que lhe devia 10 mil talentos. Ele não podia pagar. Então, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa e seus filhos e tudo que ele tinha. Mas o homem prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra, disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei ficou cheio de pena dele, o soltou e perdoou sua dívida. Mas quando o homem saiu da presença do rei, foi a um homem que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta, exigia que lhes pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele, suplicava que ele lhe desse um pouquinho mais de tempo. Tenha paciência, que eu pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então, os amigos do homem foram ao rei e contaram o que tinha acontecido. O rei chamou à sua presença o homem que ele havia perdoado e disse: Seu malvado miserável, eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me pediu. Você não devia ter pena dos outros, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado, até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará, se vocês se recusarem a perdoar verdadeiramente os seus irmãos. É, irmãos, esta é uma parábola que Jesus contou para ilustrar, né, a questão do perdão, para ilustrar. Aqui nós vemos que o rei é Deus. O rei é Deus. O pecador dos 10 mil talentos somos nós. Sou eu, é você, somos nós. E o pecador de 100 denários, são as outras pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós percebemos que a nossa dívida para com Deus é bastante grande. É bastante grande. E como que nós podemos cancelar a dívida? Como que nós podemos cancelar essa dívida? É muito grande. Não tem como, é impagável. A dívida é o acúmulo de pecados. Nós não conseguimos pagar. Então, o que nós fazemos? Nós pedimos a Deus perdão. Nós pedimos a Deus perdão. E Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. E aí, o que Deus espera de nós? Ele espera que nós perdoemos a dívida dos outros. É isso que ele espera, que nós perdoemos a dívida dos outros. Então, irmãos, assim como nós fomos perdoados, nós devemos perdoar. E nós percebemos que Pedro, quando ele se aproxima de Deus, ele questiona com Jesus, né? Ô Jesus, quantas vezes que eu devo perdoar? Ele achou que falando 7 já era um número de vezes, né, que mostrava que ele era uma pessoa, né, muito boa. Por quê? Porque naquela época, os rabinos da religião judaica, eles ensinavam que era necessário perdoar os nossos ofensores, mas somente 3 vezes. Só 3 vezes. Né? Somente 3 vezes. E então Pedro, tentando ser generoso, perguntou a Jesus se deveríamos perdoar 7 vezes. Que seria, como eu já falei algumas vezes passado, 7 na Bíblia é o número da perfeição. Né? Mas Jesus respondeu, não. 7 não, 70 vezes 7. Isso num dia só. 70 vezes 7. Isso indica, né, irmão, que não devemos nem parar para pensar quantas vezes devemos perdoar alguém. Não, não tem quantidade, né? Se houve arrependimento, se a pessoa buscou consertar aquela situação, se arrependeu de fato, de verdade, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Pastor, mas é recorrente, erra, volta, erra, irmão. É, irmão, é ser humano. É ser humano, né? Não tem jeito, nós temos que perdoar. Se a pessoa se arrependeu, nós temos. A chave do perdão está no arrependimento. No arrependimento. Nós perdoamos assim como Jesus nos perdoou. Nós vemos nesse texto que o rei Deus perdoou o homem que devia 10 mil talentos, né? Porque ele pediu perdão. Ele pediu um tempo, né? Ele pediu perdão. Então o que que Deus fez? O rei representando Deus, ou perdoou. Houve um arrependimento ali, momentâneo, naquela presença ali, né? Porque a gente nunca sabe se o arrependimento é verdadeiro ou falso, irmão. A verdade é essa. nós temos que confiar, né, que a pessoa está sendo sincera, então nós perdoamos. Aí nós percebemos aqui que ao sair da presença do rei, aquele homem foi cobrar uma dívida muito menor, né? Ele devia 10 mil talentos e ele foi cobrar uma dívida de 100 denários, né? Que é muito, muito... eu não sei falar o número certo não, mas um talento, se eu não me engano, é 200 denários, alguma coisa assim. Então ele não era nem 1% do que ele devia ao rei. E aquela pessoa que devia esse pouco para ele também pediu perdão. Também pediu perdão. E ele negou o perdão. Ele negou o perdão. Então ele não agiu da mesma forma que Deus tratou com ele, né? E naquela época, né, irmãos, as consequências para aqueles que não podiam pagar as suas dívidas eram bastante severas. Bastante, porque o credor, ele podia até mesmo transformar a família do devedor em escravos. Em escravos. Quer dizer, irmãos escravizando irmãos, né? Eles podiam forçar a família a trabalhar para ele. E também o credor podia enviar aquele devedor para a cadeia. Foi o que aconteceu aqui, né? Foi o que aconteceu aqui. Quando se esperava que, enquanto estivesse na prisão, as terras do vendedor fossem vendidas. Então, prendia o sujeito para levantar o que ele tinha de valores, vender para poder pagar a dívida. Para poder pagar a dívida, né? Caso contrário, se não tivesse bens, não tivesse valores, o credor permaneceria na prisão por um ano, pastor? Não. 2 anos? Não. Não. Por quanto tempo? Pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Nossa, era severo. Era severo. Era severo. Entendeu? Era, no nosso olhar de hoje, né? Era até injusto. Mas pelo fato de Deus perdoar todos os pecados, olha, 10 mil talentos, 10 mil, quer dizer, muita, era uma dívida impagável, não tinha como pagar, era muito. O cara trabalhasse 10 vidas, ele não conseguia pagar, né? Então, pelo fato de Deus perdoar esse monte de pecado, né, esperava-se que aquele cidadão perdoasse o outro. E nós temos pecado, irmãos, nós não somos diferentes. Nossa, todo dia nós praticamos pecado, não tem jeito, não tem jeito, né? O que nós somos depois que nos convertemos, o que nós deixamos de ser é escravo do pecado. Nós não temos mais alegria no pecado, mas falar que nunca vai pecar é mentira. E Deus nos perdoou, por quê? Porque nós nos arrependemos, pedimos perdão. Então, quando alguém chegar até nós e pedir perdão, né, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Porque fomos perdoados. Agora, como eu falei no estudo de ontem, não é porque praticou o crime contra nós, o pecado contra nós, que a gente pede perdão de maneira automática. Não é assim, não. Não, não, não, não, não. Não é todo mundo que a gente perdoa. Não. A gente não perdoa tudo, a gente perdoa aqueles que se arrependem e pede perdão. Somente porque foi assim que Deus fez conosco e é assim que Deus faz com todo mundo. Deus perdoa aqueles que se arrependem e que pedem perdão. E ele fala para que nós façamos o mesmo, né? Agora, nós temos que entender que a vida cristã, ela é uma imitação da vida de Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. E a gente, às vezes, olha para o caráter de Cristo e a gente acredita que Cristo fazia milagres e Cristo perdoava. Não, mas tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Cristo era gracioso. Cristo era misericordioso. Cristo, E claro, ele manifestava perdão, ele tinha o amor ágape, e também manifestava compaixão. E nós, se somos imitadores de Cristo, nós temos que ter o mesmo comportamento. Nós temos que ter o mesmo comportamento. Pastor, se o nosso ofensor, né, se o nosso inimigo, ele pedir perdão, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar, entendeu? Porque nós um dia pedimos perdão e fomos perdoados. Pastor, e se o nosso inimigo, ele não pedir perdão? Nós não podemos perdoar. Nós não podemos perdoar. Se ele não pedir perdão, nós não podemos perdoar. Pastor, mas como é que fica então? Não. Nós não perdoamos. Nós não perdoamos. Porque não houve arrependimento, né? Porque não houve o pedido de perdão. Não houve reconhecimento do erro. Mas nós ainda podemos e devemos manifestar graça. O que é graça? O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é um favor imerecido. A pessoa não merece, mas a gente faz aquele favor. Entendeu? É um favor imerecido. A gente, embora o nosso inimigo não tenha pedido perdão, não tenha manifestado arrependimento, nós devemos mostrar a ele o amor ágape, que é o amor de Cristo. Amor por todos, o amor ágape é o amor caridade, é o amor que não é de pai para filho, que não é de esposo para esposa, não é amor erótico, não. O amor ágape é o amor de não fazer o mal, é o amor de ajudar se for possível, né? É o amor de Deus. A chuva cai para os bons e para os ruins. Quer dizer, é o amor ágape. E nós também devemos, ao invés do perdão, porque a pessoa não se arrependeu, nós temos que manifestar compaixão. Compaixão. Compaixão em todas as situações, até para o nosso inimigo. Até para o nosso inimigo que não pediu perdão. Se o nosso inimigo pedir perdão, nós temos que perdoá-lo. Se o nosso inimigo se arrependeu, nós temos que perdoá-lo. Mas se o nosso inimigo continua relutante, continua agressivo, ofensivo, nós temos que manifestar compaixão. E o que é compaixão? Compaixão é misericórdia. É misericórdia. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Graça é dar aquilo que a pessoa não merece. Não merece. É um presente. Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. Talvez na nossa mente, no nosso conceito de justiça, a gente imagina assim, essa pessoa merece morrer, merece pagar isso, merece pagar aquilo. Não, não. A gente não dá isso, a gente manifesta misericórdia. Misericórdia é algo parecido com pena, com piedade, com dó. Mas não é também. Porque quando você manifesta pena, dá a impressão que você está acima, que você é superior, tá? Compaixão é você pensar assim, puxa vida, não aprendeu nada da vida ainda, né? Está sofrendo, continua fazendo maldade e nem sente que é maldoso. Tenho que orar. Então, na compaixão, você sente a dor daquela pessoa porque ela está no caminho errado. Você não a perdoa porque não houve arrependimento. Mas na compaixão você manifesta misericórdia. Você até mesmo não dá para aquela pessoa o que ela merece. Se estiver ao seu alcance alguma situação, você dá. Pessoa está com sede, é seu inimigo, você dá água. Pessoa está com uma necessidade, é seu inimigo, você ajuda no que for possível. Isso não quer dizer que você perdoa. Mas, pastor, e como é que faz? Por que que não perdoa? Porque você entregou isso na mão de Deus. Você entregou essa falta de arrependimento da pessoa, essa falta de reconhecimento do erro, você entregou para Deus. Você está tranquilo, você não tem peso, você não tem raiva da pessoa, você não sente, não quer vingança com a pessoa. Por quê? Você aprendeu em Hebreus 10:30 que Deus fala, olha o que, em Hebreus 10:30 fala, porque conhecemos aquele que diz, nós conhecemos aquele, quem foi aquele que disse? Jesus Cristo. O que Jesus Cristo disse? A justiça me pertence. Eles receberão a minha retribuição. Eles receberão a minha retribuição. E aquele que disse também, o Senhor mesmo cuidará desses casos. É, pensou, irmão? Nossa, a gente entrega na mão de Deus e dorme, descansa. Nós entregamos na mão de Deus aquele falta de pedido de perdão, aquela falta de arrependimento do nosso ofensor, do nosso inimigo. E não tem peso de querer fazer justiça própria, não tem peso de achar que você está sendo injustiçado, que a pessoa se livrou. Não tem esse peso, porque você se entregou para Deus e você fala, olha, estou tranquilo, porque eu conheço aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. É Deus que fala isso. Deus fala, olha, a mim pertence a vingança. Deus se vinga, irmãos. Deus se vinga. Quando a pessoa não reconhece, quando a pessoa não te procura, fica tranquilo. Não se preocupa. Não fica carregando esse veneno, sabe, de querer fazer justiça própria. Não, não faça isso. Não faça isso. Se o teu ofensor, irmão ou inimigo, não se arrependeu, não pediu perdão, fica tranquilo, entrega na mão de Deus, continua manifestando o seu amor ágape, porque você é cristão, tá? O nosso modelo não é essa pessoa, nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus Cristo manifestou compaixão, continua manifestando amor ágape, porque o nosso modelo, Jesus Cristo, manifestou amor ágape. Continua manifestando misericórdia, porque o nosso modelo Jesus Cristo manifestou. Continue não manifestando perdão, porque Jesus não perdoou aqueles que não se arrependeram. E Jesus não perdoa aqueles que não se arrependem. Ele não perdoa, porque vai chegar uma hora que vão para o inferno. Quem não se arrepender vai para o inferno. Nós não temos condições de mandar ninguém para o inferno, perdoando ou não perdoando, nós não temos condições. Mas nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Cristo. Tá? Nós temos que ser misericordioso em toda e qualquer situação. Para irmão, para inimigo, para que pede perdão, para que não pede perdão, para que... Não importa. Não importa. Nós temos que ter misericórdia. E o que, que é ser misericordioso? É ter empatia. Se colocar na posição do sofrimento do outro, mas que nós sabemos que é sofrimento, e o outro não reconhece que ser daquele jeito é sofrimento. Ter empatia, entendeu? Orar, interceder por ele. Interceder pelo nosso inimigo. É muito claro aquela passagem de Jesus na cruz. É muito claro, irmão. É definitivo para mim. O ladrão que já estava crucificado na cruz, já estava sofrendo uma penalidade humana, pediu perdão, foi perdoado, foi para o céu. Mas Jesus não deixou de manifestar misericórdia pelos outros. Não deixou. Porque ele intercedeu, ele orou, ele falou com Deus, Pai, perdoa esses que estão me crucificando, porque eles não sabem. É o mesmo que nós temos que fazer. Não se arrependeu, continua te ofendendo, é teu inimigo, irmão, não se arrependeu, não pode manifestar perdão, mas você tem que manifestar misericórdia. Você tem, porque Cristo manifestou. Você tem que manifestar amor ágape. Você tem que manifestar. Você tem que manifestar graça. Tem que manifestar graça. Tá certo, irmãos? Porque às vezes a gente acredita que nós temos que perdoar o nosso inimigo. Nós temos que perdoar o nosso inimigo que se arrepende. Mas nós temos que perdoar o nosso inimigo que não se arrependeu. Não. Não dá para fazer isso. É desumano, não dá. Se Jesus não perdoou, nós também não podemos perdoar. Agora, Jesus foi misericordioso? Foi. Então, nós também temos que ser. Nós também temos que ser. Jesus fez justiça própria quando estava aqui na terra? Não fez. Ele entregou para quem? Entregou para Deus. É o mesmo que nós fazemos. Hebreus 10, 30. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança. Mas onde está escrito isso, pastor? Deuteronômio. É, Deuteronômio, Antigo Testamento. Pentateuco, um dos cinco primeiros livros da Bíblia, está escrito isso. Quando Deus começou o tratamento com o povo dele, já deixou escrito isso. Olha, a vingança. Deuteronômio 32, 35, irmãos. Olha o que Deus fala: a vingança é minha. Darei castigo a todos os inimigos do meu povo. Darei castigo a todos os inimigos do meu povo. Isto vai acontecer na hora certa, quando começarem a tropeçar. E não está longe o dia do desastre deles. O fim que decretei para eles já está certo. Não adianta, irmãos. Ninguém foge da justiça de Deus. Não se preocupa. Tem um inimigo, tem um falso irmão, tem um irmão que pecou contra você, não se arrependeu. Não entre em pecado por causa dele, porque Satanás vai para o inferno e quer levar a gente junto. Satanás, ele vai para o inferno e quer levar nós. Satanás já sabe que vai para o inferno. Então, ele quer nos levar. Às vezes, isso é uma pegadinha. Às vezes, isso é uma pegadinha. Ou seja, você é atacado por inimigo, tá certo? E aí, o inimigo, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. E você não o perdoa. Não o perdoa. Quer dizer, aquele que te atacou vai para o inferno. Ele vai para o inferno, porque ele está em pecado. O inimigo vai para o pecado. Mas se você não manifestar misericórdia, perdão não, porque para o perdão precisa arrependimento. Mas se você não mostrar misericórdia, se você desejar fazer justiça com as próprias mãos, sabe o que vai acontecer? Vai ele para o inferno, porque ele pecou contra você e não se arrependeu, e vai você para o inferno, porque você guardou no seu coração raiva daquela pessoa, porque você guardou mágoa daquela pessoa, porque você quis fazer justiça com as próprias mãos. Então nós temos que ficar atento com a cilada do Satanás. Ele quer levar quanto maior número possível de pessoas. Possível de pessoas. Então o inimigo, nosso inimigo, não manifestou arrependimento, não tem como perdoar, né, irmão? Porque a Bíblia não nos permite. Agora, nós somos obrigados a manifestar compaixão. Então, irmãos, é preciso que nós fiquemos atentos. É uma batalha. Estamos em uma guerra e às vezes isso é uma batalha, é uma pegadinha de Satanás para nos pegar. Ele quer que nós não perdoemos, ele quer que nós não manifestemos misericórdia para ter vantagem. Olha o que 2 Coríntios 2,11 fala. Uma outra razão para perdoar é não deixarmos Satanás, com a sua astúcia, obter vantagem sobre nós, pois bem sabemos o que ele está procurando fazer. Então, irmãos, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Por quê? Porque, primeiro, que é a orientação de Cristo, né? Segundo, porque fomos perdoados. Nós fomos perdoados, né? Segundo, que a pessoa mostrou arrependimento, né? Mostrou arrependimento. E terceiro, é para que Satanás não tenha vantagem. Porque quando nós temos que perdoar e não perdoamos, nós estamos no erro, né? Nós estamos dando uma brecha para Satanás na nossa vida. Nós estamos dando. Então é preciso muita atenção com relação a isso, né? Com relação a isso. Então, mas como que nós podemos perdoar a dívida, né, daqueles que nos devem, se nós não compreendemos a nossa própria dívida com Deus, quer dizer, o pecado que praticamos com Deus, né? Como que a gente pode oferecer liberdade para os outros se nós nunca fomos livres? Sempre vivemos na busca de justiça própria, de pagar com a mesma moeda, né? E, então, um dos maiores obstáculos que a gente enfrenta para perdoar os outros é a nossa incapacidade de entender a profundidade do perdão de Deus por nós. A gente acha que, não, nós não pequei tanto assim, não. Tem gente que peca mais. Mas não, porque a gente compara com gente, né, irmão? A gente compara com essas pessoas tão pecadoras quanto nós. Eu sempre falo, se for comparar você, amado, com o Fernandinho Beiramar, eu creio que você é santo. Se for comparar você com Marcola, nossa, né? Mas não é com esses que a gente compara, a gente tem que comparar com Jesus. Então, comparado a Jesus, nós somos iguais. Todos nós somos pecadores. E para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem um exemplo no meio cristão que é mais ou menos assim, olha, uma gota de óleo representando o óleo representando o pecado, né? O óleo representando o pecado. Uma gota de óleo jogada dentro de uma caixa d'água estraga aquela água tanto quanto um balde de 20 litros de óleo. A mesma coisa, contaminou a água, contaminou. Então, para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Não existe pecadinho, pecadão. Para quem se arrepende, Deus perdoa todos os pecados. Todos os pecados. E para quem não se arrepende, Deus é misericordioso para com todos. Deus é misericordioso para com todos. Mas nós sabemos que haverá um dia do julgamento. E quem não se arrependeu vai para o inferno. Então, quando nós entendemos, né, o quão grande foi esse perdão de Deus para nós, né, quando nós entendemos, quando nós aceitamos que Jesus pagou aquela penalidade por nossa dívida, né? Aí a gente vai parar de cobrar dos outros. A gente vai parar de cobrar. Porque no fundo, nós somos pecadores tanto quanto esses outros personagens que eu citei, Marcola, Fernandinho Beiramar. A diferença só está no pecado. Ele praticou um pecado, eu pratiquei outro. Mas todos nós somos pecadores. Agora, aos pecadores arrependidos, que somos nós, que merecemos perdão, e aos pecadores que não reconhecem, que são pecadores. Sempre arruma uma justificativa, sempre tem um esforço para ele conseguir limpar-se a si próprio. Não consegue. Não consegue. Se nós que acreditamos no Deus, diz que essa liberdade gloriosa começa a ficar clara em nossa consciência. Quando nós entendemos isso, essa liberdade começa a ficar clara em nossa mente. Né? Nós somos livres do pecado, não somos mais escravos. Né? Aí então, fica mais fácil para nós começarmos o processo de oferecer perdão total àqueles que nos prejudicaram. Irmão, se você reparar bem, compaixão e perdão, a diferença da nossa parte não é nenhuma. Nós que estamos oferecendo compaixão, nós que estamos oferecendo perdão, a diferença não é nenhuma. A diferença fica com o ofensor. Para nós, praticar perdão e praticar compaixão é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque nós vamos continuar não prejudicando a pessoa, a gente vai procurar, sempre procurar fazer o que é possível, o que é o melhor. Né? Agora, para outra pessoa que não entendeu, que não se arrependeu, é drástico. É drástico. Porque na hora do julgamento, ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer muito. E então, nós temos que decidir manifestar compaixão com todos. Nós temos que decidir perdoar todos. Porque compaixão e perdão não é sentimento. Ah, eu não senti no coração, pastor, em ter compaixão por aquela pessoa. Ah, eu não senti no coração, pastor, perdoar aquela pessoa. Não. Perdão e compaixão são atitudes. São atitudes. Atitudes principalmente do cristão. Eu creio que todas as religiões, elas pregam, né, compaixão e perdão. Eu creio que todas as religiões, elas pregam compaixão e perdão. Então, é uma postura, é uma decisão. Você decide perdoar. Ah, a pessoa pediu perdão, né, mas eu não senti no coração que eu devia perdoar, pastor. Mas não tem que sentir. Pediu perdão, você... É decisão, tá perdoado. Tá perdoado, em nome de Jesus. Eu não entendo tal, por que você fez isso e tal, mas o meu Senhor pede para eu perdoar, eu tô perdoando. Ah, pastor, a pessoa não pediu, não se arrependeu, não pediu perdão. Eu não sinto no coração o desejo de ter compaixão. Não, irmão, não vai sentir nunca. Porque Satanás não vai deixar você sentir. Você tem que tomar uma decisão. Não, eu, no que for possível, chegar ao meu alcance, eu vou fazer o que é possível para essa pessoa. Eu não vou atrapalhar. Vou sempre interceder para Deus, para que o Espírito Santo clareie a mente dela, para que ela tenha nova atitude, novo comportamento. Vou interceder como Jesus Cristo intercedeu por aqueles que o estavam crucificando. Pai, perdoa eles. Então eu vou fazer o mesmo. Senhor, perdoa essas pessoas, mas eu sei que o perdão do Senhor só virá se elas abrirem o entendimento, se elas se arrependerem. Então toca o coração delas para elas se arrependerem. É oração de intercessão. É oração da intercessão. Né? Nós não temos que buscar os nossos direitos aqui na Terra, no aspecto espiritual. Né? Nós não temos que buscar nos vingar para obter justiça no aspecto espiritual. No aspecto secular, profissional da justiça, faz o que tem que ser feito, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Mas nós não temos que buscar justiça, nós temos que confiar em Deus. Porque uma das formas mais claras de mostrar que você, que eu, que nós não temos fé, é quando nós procuramos fazer justiça com as próprias mãos. Né? Quando nós procuramos fazer justiça com as próprias mãos. Porque como eu falei, Hebreus 10:30 fala que a vingança é de Deus. Eu não estou confiando que Deus é capaz de fazer justiça, então vou fazer eu. Eu não estou confiando que Deus é capaz de solucionar isso, então vou fazer eu. É falta de fé em Deus, irmãos. É falta de fé. É falta de confiança naquilo que ele falou. Irmão, se tiver um versículo bíblico errado na Bíblia, toda a Bíblia é errada. Toda a Bíblia é errada. Entendeu? Não tem como. Né? Então, é importante, às vezes, a gente fazer um levantamento da nossa vida, né? Verificar se a gente está espiritualmente em pendência com alguém, né? Se dá para consertar isso, porque nós temos que perdoar e pedir perdão, né, irmãos? Perdoar e pedir perdão. Se nós somos o ofensor contra o inimigo, nós temos que pedir perdão. Se nós ofendermos um inimigo nosso, nós temos que pedir perdão. Nós temos. Se nós ofendermos um irmão, não tem aquele papo, ah, ele vai entender. Não vai entender, não. Você tem que pedir perdão. E o pedir perdão, para a gente lembrar aqui, é cruz, né? Primeiro você pede na horizontal, que é a trave horizontal da cruz. Depois você pede na vertical, que é para Deus. Que é para Deus, né? Ah, pedir perdão para Deus já resolveu. Não resolveu. Você tem que pedir perdão para a pessoa que você ofendeu. E pedido de perdão, ele corresponde a arrependimento. E arrependimento corresponde a restaurar aquilo que foi deteriorado, que foi quebrado, restaurar, né, se for possível, e mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, né, pedir perdão, mas deve milão, pago milão. Entendeu? Ah, eu pedi perdão e tal, mas não, paga o que deve também. Se acerta na horizontal com o seu irmão ou inimigo, se você é o pecador, se você é o ofensor. E depois peça pedir perdão para Deus. E se você é ofendido do seu irmão, já tem aquela... É mais uma liturgia, né? Você vai, conversa com ele, né, com o intuito de, oh, irmão, tá pecando, vamos sair desse erro e tal. Conversa com ele no particular, não é Facebook, é no particular. Se não deu certo, leva dois da igreja, né? Isso é Jesus quem falou, hein? Aí se não der certo, na terceira vez tem que expulsar da igreja com o irmão, né? Porque não tá se arrependendo, né? E se nós formos ofendidos pelo nosso inimigo, nós, se ele manifestar arrependimento, né, que corresponde à mudança de comportamento, restauração do que ele violou, né, nós temos que oferecer perdão. Nosso inimigo pediu perdão, nós temos que oferecer perdão. E se o nosso inimigo não oferecer perdão, aí nós não podemos perdoá-lo. Nós não podemos perdoá-lo. Mas nós devemos mostrar misericórdia. Mostrar misericórdia. Que é a mesma atitude do perdão. Né? Ó, entrega na mão de Deus, Deus vai fazer justiça, Deus sabe o que é melhor. Da mesma forma. Tá certo, irmãos? Então existe, às vezes, uma dificuldade, porque o cristão que foi, principalmente o cristão, que ele foi ofendido, o cara matou o filho dele, né? Ele foi ofendido e ele fica naquela luta com Deus. Olha, Deus, eu não consigo oferecer perdão, porque eu não vejo arrependimento no assassino. Ele não mudou o comportamento, eu não consigo perdoá-lo, Senhor. Eu não tenho nada contra ele, mas não consigo perdoá-lo. E se o cristão não tiver essa ideia da diferença entre perdão e compaixão, ele sofre. Às vezes ele fala, puxa, ele entra tendo uma depressão espiritual. Ah, eu não sou um bom cristão. Ah, não é nada disso, irmão. Deus não iria pedir para você algo que você não é capaz. Tá? Se a chave do perdão é arrependimento. A chave que abre o perdão chama-se arrependimento. Para amigo, para inimigo. Se não houve arrependimento, não tem perdão. Não tem perdão. Agora, a compaixão é uma porta aberta. É para todo mundo, hein? Para amigo, para inimigo, para irmão, para não irmão, para falso irmão, para... Tá? Perdão, a chave que abre o perdão. Arrependimento. O que é arrependimento? Manifestar, né? Mudança de comportamento e restauração do mal causado, se for possível. Isso é arrependimento eficaz, né? Então, se houve arrependimento, abriu a chave, libera o perdão. Se não houve arrependimento, compaixão para todo mundo. Compaixão para todo mundo. Jesus Cristo manifestou compaixão para todo mundo e nós temos que fazer o mesmo. É Jesus na cruz, Jesus na cruz, Lucas 23, 34. E Jesus dizia, Pai, orando, intercedendo, né? Se Jesus perdoou o ladrão da cruz, ele poderia perdoar também os que o estavam ofendendo, mas ele não perdoou, ele orou para Deus, intercedeu para Deus e disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus intercedeu, não perdoou, mas mostrou compaixão. Mostrou compaixão, eles não sabem o que fazem, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. É o mesmo que nós temos que fazer com aquele que não abriu a chave, que não mostrou arrependimento com o nosso inimigo ou com o nosso irmão. Tá certo, irmãos? É um tema que... Ah, existe uma exigência, uma cobrança de que temos que sair distribuindo perdão. Não, não é assim. Misericórdia para com todos. Compaixão para com todos. Graça para com todos. Tratar a pessoa, sabe, tranquila ali, sim, né? Mas perdão, se a pessoa não se arrependeu e se a gente perdoá-la, primeiro que não consegue. Porque lá no seu íntimo não consegue. A pessoa não se arrependeu. E segundo que quando você perdoa um assassino, você, de uma forma ou de outra, você está incentivando o assassinato. Entendeu? Incentivando o assassinato. É assim que eu penso, é assim que eu vejo na vida. Né? Se Deus perdoasse a todo mundo sem arrependimento, para que se arrepender então? Vou voltar para sacanagem, vou voltar para vadiagem. Não tem que me arrepender. Deus vai perdoar todo mundo mesmo. Se eu chegar no final todo mundo é perdoado, por que, que eu não vou voltar? Não, não. Deus, ele é justo. E ele é justo de uma maneira que nós possamos entender. De uma maneira que nós possamos entender. Então, perdão, para liberar perdão, tem que haver arrependimento. Tanto de nós para com Deus, como das pessoas para conosco. Agora, misericórdia é para todo mundo, hein? Deus é misericordioso para todo mundo. Entendeu? É compassivo para todo mundo. Né? Ele manifesta compaixão para todo mundo. Né? Misericordioso não é para todo mundo. Porque há um detalhe, né? De que na misericórdia... Ele não dá o que a pessoa merece. Na misericórdia, a pessoa merecia ir para a cruz, ele não dá, né? Mas na compaixão ele sofre com os outros, né? Ele vivencia com os outros, intercede para Deus mudar aquilo. Então, compaixão para todo mundo. Compaixão para todo mundo. Não vou atrapalhar a vida dele, não vou fazer mal para ele. Eu vou entregar para Deus, porque Deus vai fazer justiça. Agora, se ele se arrepender, se ele pedir perdão, e se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Se a pessoa se arrependeu, se a pessoa pediu perdão, e nós não o perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Não será. É o texto que nós estudamos hoje, né? É o texto que nós estudamos hoje. O devedor clamou ao rei, pediu perdão, o rei perdoou. Aí ele saiu cobrado aquele que lhe devia. Aquele que lhe devia pediu perdão e ele não perdoou. Ele não perdoou. A gente vê lá no versículo 34 que o rei irado mandou castigar. Então perde o perdão. Na minha visão perde o perdão, porque aí você fala um compromisso com Deus aqui, não, Deus, eu vou perdoar e tal, pá, me perdoa e tal. Chega lá fora, você continua praticando impureza, continua praticando pecado? Não, na minha visão perde sim, perde. Perde, entendeu? Então nós temos que perdoar aquele que se arrependeu, porque um dia nós nos arrependemos e fomos perdoados. Agora, se nós não nos arrependermos, nós não seremos perdoados. Não seremos. Eu espero que tenha ficado claro. O resumo, né? Se eu sou o ofensor, se sou eu quem ofendo o outro, se sou eu quem pratico pecado contra o outro, eu devo pedir perdão. Não importa se o outro é um inimigo, né, que tem alguma desavença comigo, ou se o outro é meu irmão em Cristo. Eu sempre tenho que pedir perdão se eu sou ofensor. Lembrando que o perdão, o pedido de perdão, pressupõe arrependimento, que arrependimento é mudança de comportamento e restauração do estado anterior das coisas, se for possível, né? Agora, se eu que sou ofendido, se eu sou ofendido, hein, eu tenho que procurar quem me ofendeu, porque ele é meu irmão, para não deixá-lo permanecer no erro, no pecado, porque isso vai tirar a bênção do céu dele. Então eu tenho como irmão adverti-lo, tá? E aí depois aqueles dois da igreja, depois toda a igreja, pro irmão eu vou lá para não deixar ele pecar, né? Para não deixar. Agora, se eu sou ofendido de um inimigo, pressupõe-se que eu não tenho condições de chegar e conversar com ele, né? Pressupõe-se isso. Agora, se eu for ofendido por um inimigo e ele me pedir perdão, eu tenho que perdoá-lo. Eu tenho que perdoá-lo. Se ele não pedir perdão, eu não posso perdoá-lo, mas eu devo manifestar compaixão pela vida dele e interceder junto a Deus para que ele chegue ao esclarecimento, para que ele mude seu comportamento, para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. É isso. Olha, eu não sei se você pensa assim, se você pensa diferente, né? Enfim, mas é essa forma que eu vejo na Bíblia. E para mim, aquela crucificação, aquele instante ali é esclarecedor. Para mim é isso. Quem pediu perdão, o ex-ladrão da cruz, foi para o paraíso. Para aqueles outros que não pediram perdão, que não se arrependeram, Jesus não os perdoou, mas mostrou compaixão. Sentiu que eles não sabiam o que estavam fazendo e intercedeu para Deus para perdoá-los, para que houvesse uma mudança de comportamento deles. É assim que eu vejo. Eu não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma, ou se você sofre nos relacionamentos. Mas eu sei que Deus quer o melhor para a nossa vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, este é um tema sempre muito difícil, Pai. É um tema sempre muito complicado, porque há muito da nossa justiça humana, né? Há muito do que nós achamos, e isso de fato dificulta, e muito nós entendemos a justiça do Senhor. Mas o meu entendimento é de que o Senhor Jesus é o nosso modelo, e nós temos que ser misericordioso como Ele foi, nós temos que ser gracioso como Ele foi enquanto o ministério dEle aqui na Terra, e nós temos que manifestar amor ágape e a compaixão que Ele manifestou aqui na Terra, porque foi exemplo para nós. E na prática da justiça, é fazer como Ele fez nos nossos relacionamentos humanos, sabendo que a compaixão, ela deve se fazer presente em todas e qualquer situações, e que a justiça, a vingança não pode ser desejo meu, não pode ser minha. Eu tenho que transferir essa responsabilidade, porque eu confio ao Senhor nosso Deus. Pai, que nós possamos compreender isso e praticar isso, certo? Sem praticar injustiça de um lado e sem querer fazer justiça humana de outro lado, mas fazer conforme o exemplo do Senhor. O maior exemplo do Senhor é a compaixão, é viver a dor do outro, é viver a dificuldade do outro. E se nós não podemos resolver isso no secular, pedir para que o Senhor no espiritual toque aquela vida. Pai, eu peço também por aquele que sofre no corpo, que o Senhor esteja restaurando a saúde física, dos membros, dos órgãos. Restaura, Pai, dá nova vida, dá novo tempo de vida, para que essa pessoa possa compreender que o Senhor fez um milagre na vida dele, mas que há um propósito nesse milagre, é te conhecer com mais profundidade e firmar um relacionamento com o Senhor. Mas que não seja feito conforme as nossas vontades, mas conforme a vontade do Senhor. Pedimos também para aqueles que sofrem na alma, Pai. Muitos sofrem na alma por falta de liberar compaixão, por falta de liberar perdão. Que essa sua palavra de hoje possa ser útil, Pai, para que essas pessoas entendam da necessidade de tirar o peso, de transferir toda a justiça para o Senhor. Manifestar perdão quando estiver ao nosso alcance de manifestar perdão. Mas viver compaixão sempre, sustentado pelo Senhor. Pai, que haja esperança na vida dessa pessoa, que haja, Senhor meu Deus, confiança na vida dessa pessoa, renovação na mente, Pai. Que os novos valores de justiça não sejam os valores humanos, seculares, mundanos, mas que sejam os valores de justiça espiritual, que seja o valor de justiça que vem do trono do Senhor. Restaura, fortalece essa alma, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também, Senhor meu Deus, nos relacionamentos, tanto na família, na sociedade, na política, nos governos. O que nós vemos, Pai, é um desejo de fazer justiça. Pai, que haja união, amor, empatia, compaixão, manifestação de perdão sincero entre papai e mamãe, entre o casal e os filhos, e entre os irmãos. Pai, que esse amor, essa justiça divina se faça presente, porque perdão, compaixão é amor. Amor, perdão, compaixão, faça isso na vida de cada família, Senhor meu Deus, que reconhece a Ti como Senhor e Salvador. Pai, pedimos também que no relacionamento autoridades e cidadãos, que haja essa compreensão da justiça divina se fazendo prevalecer sobre a justiça secular. Nós sabemos que a justiça secular, Pai, é aquela justiça que é a justiça da conformidade, Pai. Mas o que nós desejamos mesmo é que haja a justiça do Senhor sobre essa nação, que haja a justiça do Senhor sobre essa terra. Venha, Pai, em nome de Jesus. Que haja paz, que haja justiça, manifestação de perdão na sociedade, no trânsito, no comércio, em todos os locais. Pai, essa nação é do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem sustentado essa nação. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.